E aí, rapa, tá faltando um rap militante na pista aí, hein? É quente, mas só que militância que só atinge o universitário não dá, né, meu? Tem que atingir a favela. É, mano, mas aí, você centralizando os caras certo pra fazer o bang, dá pra fazer sim. Você atinge tanto os caras que tem a consciência mais política ativa quanto os moleques da favela mesmo. Pode crer, você acha que dá pra fazer um tranque, negão? Vai vendo, então. Chuta pra longe as perdas, então chuta com revolta. Se a tendência é pra esquerda, dou uma bica de canhota. Liga lá no FMI pra soltar ou faz me rir. O EP que os pretos do Haiti, seu sistema vou falir. Pro boy que estica branca, pega preta. Fica relax, pra nós ficou a tranca, a letra de Malcolm X. Não dá pra esquecer a escravidão dos tempos atrás. Agora sobrou você, vai se foder, morou rapaz. É africanista, letrista, é comunista, artista, armamentista, anarquista. Com seus planos em vista, não tem visão derrotista. Pela favela é conquista, entendei o sistema e bota fogo na pista. Essa merece, hein? Paia, né, tio? Não, demorou. Esquerda. Manda aí. Não, mas pera aí, o Rafão falou que esse pai ia vir aqui, vamos ligar pra ele, pá. O que você acha? Pô, então liga ele lá, Bracão. Dá um salve nele. Irmão, pera aí. Deixa eu descargar aqui. Fala, tiozão. Firmeza, Rafão. E aí, firmeza? Suave, mano. Fala aqui no estúdio N aqui, mano. Bora, tio. É, o que é o Furria tá gravando um som aqui. Ixi, pera aí, mano. Firmeza. Já te retorno aí, sem maldade, primeiro? Suave. Tá. Falou.